2004. La restitución que forma la conexión alternativa de la música brasileña de Sudamérica. Eduardo Lucena, de Marcio. ¡Extrema unción! ¡Extrema! Diante do trono, uma corrente infinita do vale da sombra e da morte, um charco de lodo para a honra e a glória do Deus Todo-Poderoso. Mais uma vez, a família real, sem medo de errar, sem temor do Zé Povinho aí, pode acreditar. Ex Black, Cinder Hood, vulgo Hood de Mil Dias, conhecido e reconhecido por tudo na periferia. 94, assistido por tudo e por todos, criticado, aplaudido, mas aí sempre disposto. A minha rima era lembrada como se fosse a de um chorão. Onde você vai, que país é esse? Respeito e educação. Por vários assuntos, abordei e também trilhei, sem destruição, como aquele louco do Osama Bin Laden. Certo que voei, acreditei nesse sucesso, até rezei, implorei para que servisse de acesso para o menor que vive debaixo da ponte na lã no cola. Virasse um cidadão, estilo Robinho jogando bola, escravizado até então nas mãos de Lucifer. Extremo som agora nativa para o que der e vier. Ficou sequelas e também danos no meu interior, neurônios estourados, mas Cristo restaurou. Lavou-me do pecado, afastou os meus inimigos que churravam meu dinheiro e por trás viviam rindo. Mas agora eu vi mil danças nessa minha trilha. Em João 14:6, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Maluco cabuloso, tira da forca o seu pescoço. Arremesse como George, pinte como Michelangelo. Time, time, time nervoso, diante do trono. Time, time, time nervoso, diante do trono. Problemas, problemas, todos nós temos problemas, mas há um salvador que dirige o nosso esquema. Correria, parceria, que as coisas, cê tá ligado. Olha a minha esperança, mas um negro abençoado. Muitos anos sem saber o que é um rap de esquadrão. Me dobrei ao Senhor, ele criou a extrema unção. Busca o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas funcionaram acrescentadas. Pedi a Deus um back vocal, um DJ pra ficar bom. Acrescentou Eduardo Lucena e o irmão Fabião, fazendo parte da banca, profissionais apetitoso. Do meio evangélico, somos time nervoso. Realidade muito grande, tudo pode acontecer. Reuniões marcadas, valeu mesmo proceder. 66 calibres no meu coração, demorou. Glórias ao Senhor. Time, time, time nervoso, diante do trono. Time, time, time nervoso, diante do trono. Só contemporâneo, velha escola, eu tô de boa. Sacrifício omitido na terra da garoa. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pendurado no madeiro, tudo para a glória dele. Pense e reflita que a palavra é positiva. Seja todo homem mentiroso, sem filosofia. O caminho do ímpio é abominável, mas ele ama o que segue a justiça. Time nervoso não é como a cúpula do Vaticano. Time nervoso só quer justiça para o povo. Time nervoso não usa o rap como moda. Pagar de calça larga, ainda diz que apavora. Tá achando que é mentira? Falta de assunto, eu já sei o que acontece. Um pé na igreja, outro no mundo. Não acredita na verdade, mulinha de escriba. Se priva da real e se abre a fantasia. Time nervoso, ó só, é inclinado para o céu. Guerreiro, combatível, agradável como mel. Na luta não se cansa, inspira confiança. Se defende do inimigo, herdeiro da herança. Extrema unção voltou, quatro soldador. Valente de Jesus, todo restaurador. Longe do mundo, firme com Cristo. Substância para os fracos, o evangelho não desiste até alcançar a nova Jerusalém. Maranata, ele vem, fidelidade, ele tem. Cantando, você não me entende, quem está com Cristo é o que compreende. Na banca eu fico ligeiro porque o toque é de valente. Eu sou time nervoso, eu vou testemunhar. E pra você que riu, extrema. Porque não tenho culpa da sua incredulidade. Time nervoso, longe da promiscuidade. A cara é ser guerreiro, fortaleza da seara. De pé com a palavra, no opressor é só rajada. Time nervoso, time.